Rede A Comunicação e Acorrentados. A parceria que deu certo. CD Acorrentados. Aqui, a brincadeira é nossa, brother. Você vai se acostumar, aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar e é infiel. Ney Transporte Veículos. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um tempo te procurando pra dizer, hoje a festa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. Deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trair mais com outra intenção. Sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta bem sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Os malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa é competição pra moça, se vira pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Fábio, há 13 anos, levando a diversão até você. Você diz que não quer mais, que sufoquei nossa relação. E é melhor ir cada um pro seu lado, dá um tempo e a melhor solução. Mas eu não desisto, minha vida é contigo, meu amor, eu vou te convencer. Se lembra do filme que no fim você disse, o amor sempre tem que vencer. Seja correntado. Com os maninhos, Fábio e Márcio, a nossa história nunca vai se apagar. E o nosso amigo, Sérgio Samanho, de você sempre vou lembrar. No chaco rentado, de macacá. No chaco rentado, são 12 anos de sucesso. Betinho estabelece o sucesso absoluto. Nildo do celular. Cândido Mendes com a Mendonça Júnior no canal. Acorrentados. Mas o meu coração se finge de cego, faz que não vê. Lançados. Eu falei 31. CD Acorrentados, volume 35. Essa levada é a mapaense. Às vezes de tanto que choro, parece formar o mar. E você vem aí, pra o que acontecer? Diz, mas vai entrar no carro, então se vai. Esse seu beijo, isso é pra me fixar. Mesmo momentos de alguns segundos. Só como um ouro, foi quando eu lembro aqui. Finge de cego, faz que não.

Manda, doce desejo. Moisés e sua filha Clara Maria, junto com os acorrentados. Johnny Pressão. Então, aumenta pra acorrentados. Para de dizer que eu tenho outro alguém, porque eu te amo. Fico inventando mil paixões, histórias, brigas, confusões. Insiste em